Você diz que não tem a paz. Você diz que não tem amor. As lágrimas molham teus olhos também. Jesus te chama, ó vem. Vem, ó vem, se vem. Vem, se vem, ó vem. Vem antes que seja tarde demais. Enquanto a vida é esperança, vem, Deus quer te dar a paz. Veja os lírios gentis, veja o pássaro livre e feliz. O mesmo Deus que os cobre de bem te chama agora. Deus quer.